Peraí, pouquinho, peraí que eu vou botar. Peraí, não me irei. Peraí, cuidado com o que fala. Eu não tô nem aí, pra. MC Obis Tetra faz nascer três dessa. No verso que penetra, solta rima pela uretra. Não me testa, fute testa, elétrico igual um Tesla. Pesada, indigesta, não tem mil igual seleta. Na reta, aresta, palavra que não faz curva. Minhas linhas são brumético, chama de Frank Lucas. Joga luva, não luta, ou finge igual Hulk Hogan. Sinta o gozo da fruta, chupa que é de cicuta. Meu truta e meu chiclete já tem gozo de flow. Renasce igual Jon Snow, tipo Romário de frente pro gol, wow. Nego, me sinto tão leve, sem zé povo, jogo o jogo e ponho fogo na neve. Rimando desde moleque, nem só Kitana tem leque. Vou de boom bap, é o trap, os guarda um tiro no meio do cap. Vida longa, porra do rap. Aleluia! Vida longa, porra do rap. Barras, valente, lates, preciso de um guindaste. Preciso como alicate, time grande, suricate. Nego, trip, Bugari, no toque gold do Cari. No Braga, Dos, Ferrari, fecho com flow, Maserati. Eu sou aqui. Prazer em conhecê-lo aqui. Eu fui recentemente encarregado de cuidar do lixo. Seria um lixo para ser removido? Não, está totalmente vazio. Bom, quando se encher, não hesitem em me chamar. Eu irei removê-lo com a maior urgência. É bom saber. Escudo, lado a lado. Quando pensar em lixo, pensem aqui. Escudo, lado a lado.